Bamber Alpha, sai de base para a final do 97. Bamber Alpha está avistado, pouso autorizado, 97, 170 com isso. Livre pouso 97, Indiana Bamber Alpha. Para o táxi da 3145, nosso POV é de 179, alterna Guarulhos com 4 horas de autonomia. O 179 Guarulhos, confirme somente a autonomia, senhor? Afirmativo, são 4 horas de autonomia. 4 horas copiado, TAM 3145 tem táxi aprovado à direita, até o ponto de espera pistando zero, ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre, frequência 198, decimal 95, TAM 3145, tenha um bom voo. Ok, grato, senhor. Então vai ser o táxi aqui até o ponto de espera, dando zero, e chamar a torre, o TAM 3145. Voo 9036, coordenação com a equipe do solo. Após o Airbus da TAM nível da cauda, tem livre pushback acionamento, chame pronto para o táxi, voo 9036. Estamos solo, faz janela tentando para a cauda. Apresentar funcionamento do voo 9030. Copiado Olympus 00. Eu tenho aqui somente Salvador. Salvador, senhor, confirme a... É só um minuto. Olimpo 00, poderia confirmar se o seu plano é Vocon? Para 2.000 pés, autorizado aqui na LS. 2.000 autorizado na LS. Não pede. Tem um em 13? Apenas. Gol no 925, desça para 4.000 pés, que legal no 0 no 3. Well, good afternoon, I've got 5729er, request 8600 to complete information, mobile information. Mobile is correct, 360 have approved already. Your probable departure is dial, Lida, and Bright positions, stand by for clearance number 25729er. Dial, Lida, and Bright position, stand by 5729er, thank you. Feedback acionado ao Charame 3.14. 3.14, portão 5, aprovado. O pushback acionamento, chame pronto para o táxi 3.14. Tomara táxi 3.14. 00, pronto para cópia. Zero, autorizado o voo local, nível de voo 135, direto radial 130, passando por 40 milhas. Decola da pista 10, primeira curva à direita, em rota, senhor, na radial 130, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponder 0260, Olimpo 00. estacionamento Olimpo 00, quantos militares tinham em campo de estacionamento? Gente, então chame para isso o táxi Olimpo 00. 075, cheque trem, vento 140 com 7, pouso autorizado. Pista livre para o Gono 075 ONU. Sim, cheque trem. Trem baixado, travado. Ok, pouso autorizado. Entra no 075. TAM 3145, decolado agora aos 21, controle em 20.8, bom voo. 208, bom dia, bom trabalho. Aumentou a frequência 1 no 8, decimal 95, Gol 9036, tem um bom voo, senhor. Sim, de Alfa, ponto espera no 0, 18845, grato, até a próxima. Só retorno. Tá 3145, boa tarde, contato radar, suba ao 280, direto Leda. 280, direto Leda, tá? 3145. After departure, runway 10. Correction. After takeoff runway 10, right turn on dial departure, then after dial, clear to fly to Leda position. After Leda, fly direct to bright position or intercept Tupper Zulu 16. Frequency of solid departure 120.8, squawk 5046, left jet 5729. Clear to confines by level 360. Departure runway 10, right turn. Intercept dial, then Leda, then right position. Absolute 16, until Panini. Control 120.8 and squawk 5046, 5729. 5046, your read back is correct. Jet 5729er, 1K01, call me ready for push and start, sir. Thanks for push and start, thanks a lot. Salvador, bom. Boa tarde, El Passarelo 2231, por gentileza, barreiras. 1.9, isso, Alô, livrar. Direito 1219 no 075. Sentido Romeu aguardando. Bono 075, livrou, na sua escuta. Gol 907, correção, Gol no 075, autorizado Alfa, chame antes da Juliette. Alfa chamarei antes da Juliette no 075. Pronto para cópia. Aprovado, senhor. Chame para o táxi DP5241. Para o táxi 2241. 251 ou 649? Bom. 314, táxi aprovado à direita. Correção. Táxi aprovado via pátio e Índia. Até o ponto de espera pistola 0, ajuste padrão. O ponto de espera pistola 0, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95. Xerame 314. Tenha um bom voo, senhor. Obrigado. Autorizado o táxi, torre 1295, obrigado, boa tarde. Segundo tráfego da companhia, a gente interceptando a final de aproximadamente 8 milhas. Após esse primeiro tráfego que está pousando, o senhor decola imediato, quando autorizado? Sim, quando autorizado, decola imediato no 0, com 9036. Gente, após o tráfego agora na curtíssima, ali mantém aguardando apenas pista livre, o 9036. Passarelo 2231, na escuta para a cota. São Paulo, com mãe. Não copiei. É o 399. No 399, São Paulo, Congonhas, eu tenho 360 aprovado, informação em curso Romeu. Provável da Elida Bridge, número 2 para a cópia no 399. 925, torre 1 no 895. No 399, pronto para a cópia. Bay até Bravo até o Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Lida, Bridge, controle 120 decimal 8, transponder 5052, gol no 399. Autorizado nível 360, rota plana para Zulu no meio, Belo Horizonte, Trivi direto para o Pira Colunga, da El. ...5052, protegimento correto, gol no 399, no portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Salvador, chamo o Tancareira 2231. Afirmo, senhor, pronto, cópia. Pronto. Passaredo, 2231, autorizado para Sierra, November, Bravo, Romeu, na correção. Na Whisky 42 até Lima Alfa Papá, após direto. Decola da pista 1 no zero. Primeira curva à esquerda, subida Momo. Após Momo, voa direto Vatap. O nível de voo autorizado 1.80. Controle 1.20 decimal 8. Transponder 5061 no passaredo 2.231. Autorizado Barreiras 1.80, Whisky 42 até Lapa. Após Lapa direto, decola da 10, esquerda, Momo, WhatsApp, 1208-5061 na transponder. 5061, protegimento correto, passaredo 2231, só me perdoe, senhor, a subida é Momo, transição WhatsApp. Transição WhatsApp para o Whisky 42. A remota, chame pronto para o posicionamento 2231. Pode chamar, 2231. Solo, 35241 para o táxi, está com 71 na borda, 71, 3 horas e 10, até no Montes Claros. Controle 20.8, bom voo. Controle 20.8, voo 9036, graças. Xanem 6314, após tráfego na final, Lima tem. Aliar Manter, 6314. Táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia até o ponto de espera pistão 0, ajuste padrão. O ponto de espera do pistão 0, chame torre frequência 1.8, decimal 95.5241, tem um bom voo, senhor. Táxi 3, pátio 3, Índia, após. Final na 0, ponte para 18.95. Obrigado, boa tarde, boa semana para você. Paulo, bom, 75 na Alfa, boa tarde. Boa tarde, gol 1755, dando passagem ao ATR da Trip em direção ao Porto Espera, após ingresso na Juliette até o portão 612, gol no 755. Moto passando dentro da Putaredo, Jeff, portão 612, gol 25, bem-vindo, Solar 29, direita, Lujuno, ponto 9, Solar Vibra. Obrigado, bom trabalho, vai chamar Vibra direita, 219. Exceção, até o... 00, negativo, reporte no hotel. Bom dia, 925, autorizado Alfa, chame para ingresso no Juliette. Alfa, chame para ingresso no Juliette, boa noite. Estádio, 35241. 41, a Lima tem. A Lima tem. Informação Romeu, 4200 para o Fundo Oficial. Azul 4206, tem identificação, autorizada chegar da Mari, disponível de voo 050. 050 na Mari, 4206. Meia 13 no quarto, é colado agora os 31, controle em 208, bom voo. 208, boa tarde, meia 13 no quarto. Salvador, boa tarde, Oceania 6314, saída Momo. Oceania 6314, contato radar, saída Momo, sub mantendo nível de voo 340. A Momo para 340, 6314. Para o próprio decolagem, 2340. Júnior 7, ciente com fins 360, prepare da Eulida Bid, eu gosto de 4217. Pode iniciar agora o 5241. Ciente, agora o vento todo de 150, 150 com 7. Ciente, 241. Botão 2, aprovado ingresso, senhor. Botão 2, sim. Botão 2. Três, dois, um, no 7, pronto para cópia? 3, 2, 1, 7, autorizado Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, na Apro Zulu 1-6, até Paninha, pós-direto, nível de voo 360. Testing usa no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5047, ETA 3, 217. Cotejamento correto, tem 3217, portão 10, chame pronto para o pushback acionamento. Gente, confirme, já está pronto? Ok. Gente, então o Olimpo 00. A torre nos solicita perguntar se o senhor gostaria de fazer o backtrack na pista para a capiteira 28 para efetuar o cheque. Gente, então pela pista, por gentileza, ingresse, chame na Golf iniciando o teste, ok? Voo 9036, chama Centro Recife na frequência 1251. Recife na frequência 251, voo 9036. estacionamento, gol no 3998. Portão 8 aprovado por estacionamento, gol no 399, chame prof pro táxi. Aqui motorizado por estacionamento com 399, está marcado. Gol 4206, desço para 2000 pés, ajuste 10113, autorizada final, ILS 72, reporte estabilizado. 72000, autorizado, final do ILS 4206. Quando possível, para a direta de Vitória da Conquista, para o 5241. Olimpo 00, está na Gol, para a Copiado Olimpo 00, chame o término, ok? Para no céu, escuta o Olimpo 00. Tá. Oceano é 6314, chame centro restrito na frequência 12545, alterna 12685. DC 452685, boa tarde, 6314. Boa. Copiado 055 a bordo, táxi aprovado via Pátio Índia até o posto de espera pista 0, senhor ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre na frequência 18295, Luno 399, tenha um bom voo. Copiado 155, copiado senhor. No ponto de espera, torre 1895, bom voo. Boa. São 3190, passando a indicação, autorizada a chegada da Mari, disponível de voo 050. É o Gol 1077, quente na informação Sierra, autorização para Galeão. Torre 1895. 1895, 4206. 0077 autorizado para Sierra Bravo Golfo Lima, na Apres, o Luno 0 até SMAP. Após direto, posição Lúcido. Após direto, Barbacena. Após autorizado, conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360. Pista em uso no 0. Primeira curva à direita, subida da El. Lida. Bridge. Controle 120, decimal 8. Aciona 5102, gol no 077. Parada com que? Você quer cumprir qual prova após? 5241, após Arvo, voe direto Vitória da Conquista. Positivo, então após Arvo, direto Vitória da Conquista, 5241. Olá, já aguardo com sua vez. Vicente, o 4206, passando o externo, baixar e travar. Vicente. 5102, procedimento correto, gol 077, portão 9, chama o ponto para pushback, acionamento. Chamarei para pushback, acionamento, no 077. Get 5729 and push and stop, stand by 06 azul, pouso autorizado, 130 com 7, check green. Livre pouso, 4206. Baixar e checar, confere. Afirmo. O 399 decolado agora, os 44, controle 20.8. 208, uma boa tarde. Autorizado 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponder 5070, gol 1755. 0360 para 15, entra pelo 16, recordar no 0, 53, da El, Leda, Bridge.